Convoca os parceiros, hoje é putaria. Ativa a KS, chama as novinhas. No baile de favela elas ficam excitadas. Desce, fica, chapada. Desce, fica, chapada. Desce, fica, chapada. Desce, fica, chapada. Desce, fica, chapada. Desce, fica, chapada. Desce, fica, chapada. Porque esse é o seu momento, bebê. Esse é o seu momento. Você é o convoca os parceiros, hoje é putaria. Ativa a KS, chama as novinhas. No baile de favela elas ficam excitadas. No baile de favela elas ficam excitadas. Desce, quica, chapada. Desce, quica, chapada. Desce, quica, chapada. Louca de lança e louca de barra. Desce, quica, chapada. Desce, quica, chapada. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai, vai. Joga a bunda, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mundial de Aquara. Desce,